meu CA Golfiosa, cadê com o 47, prossiga no corredor Axé, chame o controle 120, decimal 8. Corredor Axé, 1498, 208, CA Golfiosa. Gol 1966, linha de decolagem da pista 28, vento 220 graus, 109. Linha de decolagem da pista 1966, decolou aos 48. Para informação, Charlie 150, decolou da pista auxiliar com o Pro do Litoral Sul, não interfere. Controle 120, decima 8. 108, obrigado. Chega. Poderia comprar uma parecida para Petrolina? Filme destino? Petrolina. Canânia 327, pushback acionamento portão 1. Será a saída Momo? Momo, neném? Claro. Teste autorizado, pushback e acionamento de forma de deixar a retaguarda da aeronave voltada para o TAP da Índia. Acompanha a posição a pushback. 6327, fazendo com a equipe de solo para deixar a retaguarda da aeronave voltada para o TAP da Índia. Ok, voltar a retaguarda da aeronave para a posição Índia. 6327 autorizado, posição de chamada. Solo. É 361, missão autorizada, sem prontaxe. Uso, Delta Lima, solo voltou? Sim, apenas para confirmar, foi pago sua autorização? Sim, estou autorizado, Terra Bravo, Tango Charlie, o nível 045, decola 17, curva direita, no corredor Axé, mantendo uma restrição de 1000 pés sobre o mesmo. Controle 1-1-O. 120 decimal 8 e o transponder 5132. são pessoas a bordo? A5. Relacionamento da decolagem da torre 11895, ajuste na 010. Zulu Delta Lima, livre acionamento 4 pronto, pai. Tornará pronto, Zulu Delta Lima. Salvador, Rumba 5. Rumba 5-1, continua a aproximação, aguarda utilização para o ponto. Um ajuste em 1-0, 1-0. Continue e aguarde, 5-1. Fiz 1-5-5, está autorizado, se tiver treinamento, sempre à vontade. Autoridade, tem vantagem também. Para o táxi, o COD 186, alterna Salvador, 2 horas de 10. 3155, se considerem. 6327, autorizado o táxi via parte 1-1-3S, táxi em alfa. Considerada Gol, chame torre 11895, existe no 010, fique atento ao feedback do Airbus Adam. Atuno, Juliette, Alfa, Golf, considerando 2.295, 6.327. Hotel Juliette Sierra, reporta no vertical do farol de Itapuã, o ajuste 1-0-1-0. Cheque trem, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, zona 09. Baixado e travado, livre pouso na 281. Rola o X63 para o site 39 agora, 24 horas. Também a 361, está autorizado o táxi via Patio 1, Taxi Juliet Alfa, condição da Golf Sim Torre 120.8, registro 010, fique atento ao pushback do Airbus Adão. Táxi via Patio 1, Juliet Alfa, saiu, comentário. Gente, até as Juliet Sá, realize 1360 no farol de Itapuã. Tem uma aeronave para pouso na pista 28. Paula, 6331. 6331, o senhor prosseguiu o táxi via parte 1, táxi 6 Juliet. Ingressa na táxi 6 Alfa. Um ponto será da Golf, chamada Torre 1895. Agora saiu para a aeronave 1, Juliette Alfa e Golf. Onde o lado do Juliette Alfa? Bom. Delta Lima, livre o táxi do Porto Natapau, ajuste em 1-0-1-0. 1-0-1-0, Natapau, Juliette Alfa. Após a passagem do Airbus da Avianca, está autorizada ingresso Juliette Alfa. Com a espera da Golf, chame torre 11895, ajuste na 010. Abandone a espera, cruza a final da 1-0, reporte para a gira base na 7, agilizando. Ok, Juliette Serra, chama na 1-0. Já chama nessa 28. Foi ao 5-9. Libera a primeira direita no hotel. No hotel de couro. A estacionada foi encerrada. O rumbo se encontra. Oi, Salvador. Vou passar no eco. Curva esquerda. Saída da El. Leda. Motiva. E a El fez o 1-0 Taubaté. Controle Salvador opera 120.8, transponder 5523. Informo que irá manter pro até 2500 pés após a decolagem. Nativo autorizado, Guarulhos 360, saída da Eolê da Morte, na curva pela esquerda, Epsilon 10, Taubaté, 1208 é o nosso controle, 5523 transponde, mantenha pro até 2500 pés após a decolagem, 6355. 5523, responda, chama pronto para o tiver funcionamento, 6355. 5523, sim. Solo Salvador, boa tarde, o voo 1097 para a circulação em Porto Seguro. Objetivo, direto para a Taxi Oscar, Juliette Serra. Sim, estou até o Juliette Serra, livre o pouso na Taxi Oscar, o vento de 210 graus, 9 nós, reporta no solo controlado. Serra. 120.8, transponder 5524, informo que irá manter pro até 2500 pés após a decolagem. Sim, realizando, reporta no solo controlado até o Juliette Serra. O novembro já passou aqui da final da 1730. Poderia passar a instrução? Gente, até a Juliette, o Eco do Novembro prossiga na final da 1-7, aguarda a autorização para o pouso. Novembro. Azul 41 no meia, inicia a remetida, aguarda a transferência de comunicações. Estranho, emitindo 4066. Epsilon 90 tá fazendo 360 aqui na... Negativo, Epsilon 90, prossiga para a final da 17. Já tinha passado, seu líder, eu tava aguardando instrução, já tinha passado da final da 17. Tô fazendo um 270 para interceptar novamente. Sim, Epsilon 90, então prossiga na final da 17, aguardando a autorização. Corrigindo, já está autorizado o pouso na pista 17, o Epsilon 90, o vento de 210 graus, 9 nós. Pazu 41166, aguarda transferência de comunicações com o controle. Sim, a gente escuta. Torre Salvador, boa tarde, 6327, ponto de espera da Golfo. 6327, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 6327. Azul 4166, controle 120, decimal 8. 208, controle 66. Siga. Estão confirmando, a saída elétrica 1 no alto, confirmando. Elétrica 1 no alto. Vento de 2, 10 graus, 10 nós. Pode autorizar, não lembro. Se o Zulu Delta Lima mantém a taxa aí, papá. Se eu confirmar 631 ou 4, a transmissão está muito baixa. Ah, frequência livre, seu solo foi ao 03. Momo Neném, BLP Zulu 20, controle Salvador, opera 1920.8, transponder 5540. Informo que irá manter pro até 2500 pés após a colagem. É 314, por exemplo, está correto, sendo pronto de versionamento. O Chanel 6327, livre a decolagem da pista 28, o vento de 210 graus, 109. Livre a decolagem da 28, o Chanel 6327. Nexo 190, frequência livre a estacionar. Vai, Chanel 6331, não mantém o ponto, espera. Espera, velho. 160, clear to receive flight level 370, runway 28. Iron, departure, arrow transition, right turn after departure. Approach control frequency 120.8 and the squawk 5555. 11620, clear to receive flight level 370, active runway 28. After takeoff, right turn, departure frequency 120.8 and squawk 5555. Say again our departure, please. Aron, departure, Alfa Romeo, Oscar November, Aron transition, Alfa Romeo, uniform. Aron, departure, Aron transition, 41620. 1620, read back, alright, come right to put back and start up. 1620, call you back. 0096, autorizado, pode vir que eu te pedi solo, de modo a deixar a retaguarda da aeronave voltada para ataque sem índia. Chame pronto para o táxi. Eu posso dar pronto, pronto, pronto, 0096, puxando, 02. Confere, deixa a cauda livre? A cauda na ataque sem índia. Cauda na ataque sem índia, 17, o vento de 210 graus, 109. Chené 633, uma linha mantém cabeceira 28. A linha mantém a 28 do Chené 633. Parromeu, Zulu Delta Lima, decolou 08, corredor Axé, controle em 120, decimal 8. Corredor Axé, 120, decimal 8, gratão. Chené 6331, para informação, o tráfego decolou da pista auxiliar, prosseguindo com o Prosa Litoral Sul a 1.000 pés, não interfere. Chené 6331, mantém. Chené 6331, livre a decolagem da pista 28, vento de 210 graus, 109. Entenda a decolagem da pista 28, Chené 6331. Salvador Papa Romeo, Índia November Alfa, 1 minuto, rotatória visual com campo. Gente, o Índia November Alfa reporta na vertical da RMAR. Reporta na vertical da RMAR, Índia November Alfa. Azul 4166, é a torre? Torre, Salvador, Azul 4166. Azul 41166, cheque trem, o ajuste 1-0-0. No 0-0, mas já travado. Fechou, Azul 41166, tráfego avistado, livre pouso pista 28, vento de 2-1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, pista 28, Azul 41166. Com 173 a bordo, 3 horas e 6 minutos de autonomia, alterna a sobrevida sobre o táxi. 1097, autorizado o táxi via Juliet, Teto e Alfa, ponto zero da Golf, chame torre 1895, adiciona 010. Juliet Alfa Golf, ponto zero da 28, 1895, bono 090. 1095, ajuste 1090. A vertical vai rimar o Índia November Alpha. O Índia November Alpha inicia um 360 na vertical da rimar. A gente vai iniciar um 360 pela esquerda, o Índia November Alpha. Azul 41166, solo 13, libera a primeira esquerda, solo em 121, decimal 1. Primeira esquerda, 21, 4166. Oi, Salvador, boa tarde, o Azul 2926. Azul 2926, continua a aproximação, aguarda autorização para o pouso. Aguardando autorização, 2926. Quando a 097, por gentileza, manter a posição 11, até que foi Delta. Atenta, Delta visual com Azul, 097. Falou Azul, 4166, boa tarde. 4166, boa tarde. Estou autorizado. Alfa, Kilo, parte 3, possivelmente posição 3, Lima, fica atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, parte 3, posição 3, Lima, 4166. 4166, estou autorizado a prosseguir. O Boeing da Gol já está informado. Gente, passou. Da 97 após o Azul, está autorizado a prosseguir até a Conselho da Golf. Muito grata, uma boa viagem. De nada, obrigado. Até a volta. De November Alpha, para informação, tráfego 1 Airbus da TAM decolando agora da pista 28. Gente, visual com eles, bom em dia November Alpha. Azul 2926, cheque trem. Livre pouso pista 28, vento de 2-1-0 graus, 1-0-9. Baixou e travou o Azul 2926, autorizado o pouso na pista 28. Puta 3155, decolou Azul 15. Para informação, tráfego à sua direita, 1 no 1000 pés, um Charlie 150, não interfere, transfere o controle em 120, decimal 8. 1208, 3155. Interceptou o sinal 17, dia 9 graus. 19360, Índia November Alpha, aguardando instruções. Tráfego para pouso, pista 28. Tá ciente, visual com o mesmo, consegue se enquadrar como número 2. Tá ciente, então prossiga para a final da 17, aguardando autorização para o pouso, Índia November Alpha. Aguardando instruções para o pouso, Índia November Alpha. Azul 2926, solo 17, primeira esquerda, solo 21, décima 1. Primeira esquerda, 21, obrigado, saída, boa tarde. Rio November Alpha, tráfego avistado, livre pouso, Cícula 7, vento de 2,10 graus, 99. Livre pouso, 97, Índia, November Alpha. Alfa Kilo, parte 3, posição 3 em Lima. Alfa Kilo, parte 3 em Lima. 3, 9, 3. 3217, sou autorizado com FIG 360, decola a pista 28, curva à esquerda, na saída da El, letra Motiva, e amplitude 10, por base, amplitude 16, e prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 120.8, transporta 5544, informo que irá manter para até 2500 pés, pode decolagem. Sim, 3217, ele pode andar com o centro, um instante, por gentileza. Ok, muito obrigado. Bravo 1620, pushing car, center 9. Bravo 1620, create to push back, colar esse táxi. Roger. Sou Leber Alfa, solo Lulu 8, livre para track, pode liberar na pista. 0097, livre a decolagem da pista 28, vento de 210 graus, 99. Autorizado iniciando com 097. Pushing at 1620, go ahead. At go 1620 is required to push back your request for about 5 more minutes. 5 more minutes, okay, call me again for pushback and start. Roger. Okay. 3217, solo voltando. Você escuta pra mim. 7 foi autorizado, 320. Gente, então 320, muito obrigado. Puxa acionamento. Puxa acionamento, Chanel 6355 na posição 14. 6314, sou autorizado se tiver funcionamento, de forma a deixar a retaguarda da aeronave na taxa India. Chamo pronto para o táxi. É o 6355 na posição 14, está livre o pushback acionamento? Gente, então tá, o 6355, estou autorizado para seguir normal, chamo pronto para o táxi. Gente, 6355. Uma 097. Decolou os 21 no controle em 120, decimal 8. Boa viagem. 308, obrigado, boa tarde. Sente de November Alpha. Salvador, Papa Romeu, até a Gostosa, que já está no corredor de Senado, visual o campo. Tiago, próximo reporta vertical da rotatória, eu ajusto no 0 no 0. 0 no 0, vai reportar a vertical da rotatória, Tiago, o campo. Ready for pushing, start 109. Go 1620, stand by to pushback traffic. Stand by. Paulo meu zero, na minha bem-vinda, continua a aproximação, aguarda a utilização para o pouso. Ajuste em 1-0 na zero. Guarde, zero na bem-vinda. Prossiga. Ô, 6314, por gentileza, pode ver estacionamento 24. Reporte na vertical da Enrimar, possível 360. Vertical da Enrimar, final da nossa rede, possível 360, zero na zero. 63, para o Batista. Para o Batista, Xanaro 63, 51, 969, na opinião do Galeão, com 5 horas, 6 horas de autonomia. Informação, tá, segundo Charles 150, no setor norte, aguardando para prosseguir para pouso na Pistola 7, Serra 97. Diante, Serra 97. Juliette Alfa, Golf 102.5.0, Xanaro 635. Alô Salvador, boa tarde, eu vou no ano 69, informação Romeu Guarulhos. 1169, prepara a saída da El Leda Motiva. Usando para a costa, obrigado, 1169. 28, vento de 2 a 0 graus, 109. Achado e provado, Serra 90 vidas. Uno 169, sub copia. Copia, igual no 169. Está autorizado, Guarulhos, tiver 360. Decola a pista 28, a curva à esquerda, saída da Eule da Motiva. Bielpe Zulu, 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5572. Informo que irá manter por até 2500 pés após decolagem. 360 aprovado, Apesulo 10, Taubaté, decola 22, curva esquerda, da Eule da Motiva, 208 ao controle, 5572 transponder, mantém a proa até 2500, voo 1169. 1169, cumprimento correto, estamos pronto para o feedback também. Camarão. Dragon Charlie. Tem condições de se enquadrar como número 2 para pouso Sistema 7? Sim, Dragon Charlie. Sim, Thiago Fiosco se enquadra como número 2, aguarda na autorização para o pouso. Thiago Fiosco. Como número 2, aguarda a autorização, Thiago Fiosco. Thiago Fiosca, livre pouso de Sistema 7, o vento de 2 a 0 graus, 1 a 0 nós. Livre pouso, Zona 7, Thiago Fiosca. Sierra November Vitor, o solo foi aos 2.8, confirma o pátio? Pátio 5, é BTA. Pátio 5, gente, libera a primeira esquerda, mantém a posição antes de ingresso na alfa e chame o solo, em 1, 2, 1, décima 1. Gente, liberando a esquerda, vai guardar e chama o solo, 2, 1, 1, Sierra November Vitor. By our main apron, Juliet Alpha Golf, tower frequency 118.95, 281010. Aqui é o Xanahan 314-131, 14 horas, Salgueiro, Salvador. 63-14, está autorizado o táxi de Abatiu 1, Juliet Alpha, com espera da Golf, torre 11895, Argentina 010, da passagem ao TAM. Da passagem ao TAM ou Gol? Ao Gol, perdão, da passagem ao Gol. Da passagem ao Gol, Juliette Alfa, 3,95, minha... Salve, Salvador, boa tarde, Santa Romeu, Sierra November Vitor. Sierra November Vitor, está autorizado, Alfa, Kilo, parte 3, a porta para ingresso, parte 1. Alfa, Kilo, parte 3, vai para antes de parte 1, Sierra November Vitor. Pronto, pode esperar na Golf. Normal ground, good afternoon, 3217, ready for pushback and start, position. T3192, check o trem, livre pouso, pista 28, vento de 210 graus, 109. Libre pouso, na 28, tá 392. Your aircraft to taxiway India, please. Call me for a taxi. Okay, we are authorized for pushback in time. And we are aware of the airline on the... Okay, you're on India, okay. Turn 317. The rear part of the aircraft on taxiway India, please. Call me for a taxi. Thiago Fiosco, frequência livre estacionar. Está autorizado ingresso Passo 1, Lima Mike, Quebec, na Quebec, reporte para cruzamento da Bitcoin 735. Foxtrot Papa Lima tem conhecimento da linha da Estrada do Coco? Negativo, senhor, está aqui no corredor Fox. Gente, acompanhando o litoral tem uma estrada BA-099. Próximo onde o senhor está, mais ou menos uma milha à frente, tem um pedágio. Porte visual com pedágio, tem condições? Vamos lá, visual com pedágio então. Gente, mantendo a minha frequência, o Papá Romeu, Foxtrot, Papá Lima. É pra frescura, seu Papá Lima. Tá pronto. 92, seu solo aos 33, próxima à esquerda, via Charlie, mantém a posição após ultrapassar o ponto de espera da Índia. Aeronave da companhia, filtrou pushback, está ingressada na Taxiway Índia. A gente livra pela Charlie, aguarda para ingresso na Índia. Mantenha sua escuta, chama o solo 219. Mantenha a minha escuta até 3192, após transfere para o solo no 219. Atenda e aguarda a transferência, 3192. Poxa, né, 6355. Alinhar e manter a cabeceira 28. Mantenha a cabeceira. Torre Salvador, é o Fox Papa Lima. Fox Papa Lima, prossiga. Tá visual agora com a Estrada do Coco? Não, negativo, senhor. Tem condição da gente manter 500 pés via litoral, corredor Axé e seguida ao Caixa Prego? Gente, reporte então para o cruzamento do eixo de decolagem da pista 10 ou cabeceira 28. Certo. Nós estamos a 1 minuto para o cruzamento. Só 3192, agora solo 1-2-1-1, ultrapassando o ponto de espera da Taxiway Índia. Fique atento à aeronave da companhia à sua frente. Eita, 3192. 3192, ultrapassa o ponto de espera da Índia, mantenha a posição próxima à sua aeronave da companhia, com cautela, e chama solo 1-2-1-1. Atenção. A gente mantém a cabeceira 28, 6355. Mantém a aguardo para seguir 02392. Passar 30 segundos para cruzamento na linha do litoral 503. Pode liberando o eixo, agilizando, por gentileza, condições de agilizar? Afirmativo, já cruza de imediato. Gente, reporte liberando o eixo da 28. Reportará o Fox Papa Lima. Fox Papa Lima, pois, vai manter 500 pés no setor sul do aeródromo, mantendo o através sul da Torre de Salvador. Tá visual com a torre? Visual com a torre. Mantendo o através sul, aguardando instruções. A intenção do Fox Papa Lima é ir para Ilhéus, manter o Axé e após o Caixa Prego. Gente, reporte próximo à cabeceira 35. Reportará, já livrou hoje de aproximação da 28. Visual, tô visual. Reporte aproximando aí próxima cabeceira 35. Reportará o Fox Papa Lima. Fox Papa Lima, evite o eixo de decolagem da cabeceira 28. Compreende a transmissão? Afirmativo, senhor. Poxa, né, 6355, livre decolagem da 28, vento 200 graus, 1-1 nós, helicóptero à sua esquerda, não interfere. Livre decolagem. Afirmo, 6355. Power, go 1620, it's ready for departure. 1620, maintain hold point of runway 28. Hold position, 620. Foxtrot Papai Lima, livre corredor Axé, 500 pés, chama controle agora, 120 decimal 8. CR, está presente, 120 decimal 8. Obrigado aí, Torres, pelo apoio. Salvador Azul, 27 no 8, final 28. 2718, continua a aproximação agora na pista livre. Aeronave da Oceané está iniciando a decolagem. 2718. 2718, livre pouso. Venta 200 graus, 1 no nós, o ajuste no 0, 1 no 0. Check trem. Achou que travou, livre pouso na 28, ajustado no 0 no 0, azul, 2728. 3217, autorizado. Passe a via parte 1 até a parte 3. Parte 1 até a parte 3, ligação de autorizado táxi via Juliette, Alfa, ponte para da Golf, 2895, negão 1010. Juliette Alfa, azul 2718, solo aos 39, livre a próxima esquerda, Charlie, ultrapassa o ponto de espera da Índia e chama solo 1211, mantendo a posição próxima à Índia. Livre a próxima esquerda, pegou na 869, Índia, azul 2732. Pegou na 869, final 28. 1869, continua a aproximação, aguarda somente pista livre, cheque o trem. Salvador, boa tarde, azul 278. No nós, o Richo no 0 no 0. Fechei 10 de pouso, gol no 869, 328. Salvador, azul 278. Salvador 2718, boa tarde. 2718, para o site 01, autorizado. 201, autorizado, 2718. Aqui está tentando contato do solo. Segunda, Fábio 7203, é isso? Fábio 2342, prosseguir. Urbano, Bono 869, Milano. 869, Chilete, Chilete, Chilete, Chilete, Chilete, Chilete, Chilete, Chilete, Chilete, Chilete, Chilete, Chilete, Chilete, Chilete, Chilete, Chilete, Chilete, Chilete, Chilete, o Gol 1969 também mantém o ponto esperado da 28 como número 2. 1969, 7. Tá mantendo, 63. The wind is 210 degrees, confirming 200 degrees, 10 knots. Clear to take off runway 10. Okay, runway 28, clear for takeoff, go 1620. Delta, radio. Confirmando 6314 do Chanel A e manter o 10. E manter 6314. Solo Salvador, é, mais uma vez o San 3217. Estamos aqui no, através aqui do Pátio 3 da Infraero e vamos precisar retornar aqui por um procedimento de manutenção. Houve um probleminha aqui na aeronave. Airborne at 46, contact departure control frequency 120.8. Contact departure 120.8, go 1620, good day. Ação com estrada, tá vendo? Tudo bem, sem problema, não estou de boa. Aguarda apenas o deslocamento fiscal de base para a sinalização do parqueamento 4-3, ok? Se você já está ciente, vai só aguardando a informação da posição do 4-3. Ok, vamos ficar 4-3 então, sempre obrigado.